Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para o segundo bloco para falar da X-Series que aconteceu lá em Iowa, né? Estamos voltando para aí agora. É, vamos falar o que aconteceu lá. A corrida foi muito boa, foi muito divertida, pessoal. Eu gostei bastante, tá? É, no finalzinho ali, parecia que Christopher Bell iria realmente vencer a corrida de forma fácil. Afinal, ele deu 234 voltas das 250, né? Mas no final, Chase Briscoe foi lá, tomou o doce dele, uma manobra incrível e, claro, partiu para a vitória ali, bem no finalzinho da corrida. Então parabéns ao Chase Briscoe, que conquistou sua vitória aí em 2019. Pessoal, o Chase Briscoe, que na minha opinião vinha assim com uma certa necessidade de mostrar um resultado aí, e veio, tá, pessoal, esse bom resultado aí, só simplesmente para ajudar a coroar esses bons resultados dele, tá? Não é porque ele vinha mal não, tá? Eu sempre sou um defensor do Chase Briscoe. Porque, pessoal, antes, tá, vou tirar, a minha estatística vai ser antes dessa vitória, tá? Antes, com 18 largadas, né, ele tinha 7 top 5, né, e 13 top 10. Agora ele passa a ter uma vitória, 8 top 5 e 14 top 10. Realmente são números consideráveis do Chase Briscoe. Claro que faltava a vitória, e a vitória veio, e veio de uma forma brilhante, né, porque ele andou muito bem lá em Iowa. Uma vitória muito bonita dele. Parabéns ao Chase Briscoe lá em Iowa. Uma vitória, foi pra cima do Christopher Bell com tudo e venceu a corrida. Foi interessante também o John Hunter-Metcheck no finalzinho da corrida ali. Foram os três duelando, disputando, batalhando ali pela vitória. E no final o Chase Briscoe acabou conquistando a vitória. Então parabéns para ele aí. O Christopher Bell, segundo colocado. O Christopher Bell segue muito, muito bem, obrigado, nessa temporada 2019. John Hunter-Metcheck garimpou um bom resultado aí para ele nessa terceira posição. O John Hunter também estava precisando de um resultado positivo, tá? Ele que havia batido em New Hampshire, terminou lá atrás em New Hampshire, foi 12º lá no Kentucky, bateu em Daytona, foi 11º fora do top 10 em Chicagoland. O último top 10 dele, pessoal, havia sido lá em Iowa, né? Lembrando que com as duas corridas em Iowa, sempre perto, tá? Então foi aquela coisa lá em Iowa, a primeira corrida em Iowa, aquele último top 10 dele. E nessa ele conquistou a terceira posição. Então parabéns a John Hunter-Metcheck aí. Espero que agora ele engate aí uma sequência de bons resultados e continue fazendo bonito. O Novogratz foi o quarto colocado e Tyler Reddick foi o quinto colocado com o carro número 2, mais um grande resultado do Tyler Reddick, tá, pessoal? O Tyler Reddick que segue muito bem aí, agora são 14, pessoal, são 14 top 5, tá? Ele é o cara com mais top 5 nessa temporada, então são 14 em 19 corridas, apenas 5 corridas fora do top 5, tá, pessoal? São 5 corridas apenas fora do top 5. Realmente um número impressionante do Tyler Reddick. Claro que o Christopher Bell e o Kyle Custer, dos dois, tem 5 vitórias. O Tyler Reddick tem 3 vitórias, não tem 5, mas tem 3 vitórias, tá? São 2 a menos. E só que eles não têm o número que o Tyler Reddick tem. O Bell, por exemplo, são 12 top 5 e o Custer são 11. Já o Tyler Reddick são 14. Realmente um número impressionante do Tyler Reddick. Claro, continua muito bem aí na temporada 2019. Na minha opinião, pessoal, regularidade no playoff é a chave do sucesso. O Tyler Reddick tem todas as chances aí de ser campeão. Pode pode desbancar a qualquer momento aí, né? Pode desbancar a qualquer momento. Agora tem uma corrida só. Pode desbancar aí, se o Bell e o Custer tiver problemas e ser campeão, tá? Porque regular, dentro do top 5, ele é realmente uma zona perigosa ali lá na corrida em Homestead, que pode dar ruim pros caras aí. E o Tyrell Reddick tá no momento certo, não precisa nem ganhar, mas tá ali nesse top 5 que ele tá acostumado, tá? E realmente ele pode ser campeão. Bom, seguindo o barco aqui, o Justin Allgaier foi o sexto colocado. O Justin Allgaier, que eu achei que ele ia nessa corrida, ele ia despontar um pouquinho, mas não. O Chanel Lee foi o sétimo colocado. Que corrida do Chanel Lee, tá, pessoal? Uma corrida interessantíssima dele aí, tá? O Justin Haley foi o oitavo colocado, o Zeman Smith foi o nono colocado com o carro da Junior Motorsports, e o Maia Quarenta, que é o Junior Motorsports, também foi o décimo colocado. A Junior Motorsports colocou seus quatro carros dentro do top 10, mais uma vez, só abrindo um pouquinho mais o leque, tá, pessoal? Bom, o Chanel Lee, pessoal, conquistou o seu primeiro top 10 em 2019, agora somam quatro na Nitro Series, tá? Pessoal, o Chanel Lee tá correndo com um carro super pequeno, uma equipe muito pequena realmente aí, tá? Na Matt Hurler, não é um time muito grande, e tá fazendo um bom trabalho. Então, quando isso costuma acontecer, pessoal, eu falo pra ficar de olho, tá? Porque o cara, quando pega um carro pequenininho assim, começa a andar super bem, tá? É sinal que é bom piloto, viu? Então, é sinal que o cara tá indo pro caminho certo. Então vamos ficar de olho nesse cara aí, que realmente merece destaque e merece, né, ficarmos com olhos grudados nesse Chanel Lee aí, tá? Bom, seguindo aqui, vamos fechar o top 20, tá? O Ray Black Jr., o Ryan Seed, Hiller Herbst foi o 16º colocado, Greg Gaul, Josh Williams, Spencer Leite, Ryan Vargas, Matt Mills, John Gaines e Vin Miller. Esses aí foram os 20º. Esse aí foi o top 20, tá, pessoal? Os 20 primeiros colocados na corrida lá em Iowa, tá? Bom, números da corrida foram 8 bandeiras amarelas, 8 toques de liderança, tá? Realmente o Bell aí fez um domínio muito grande na corrida. As toques de liderança ali foram envolvidas ali, mas mais por conta do Bell, que tava liderando um monte de corridas ali, naquelas bandeiras amarelas ali. Mas depois, pessoal, depois que vamos colocar aí 100 voltas para o final, onde começou uma luta aí desenfreada pela vitória, pela liderança, tá? Realmente, depois das 150 voltas para frente, tudo começou a mudar, tem bastante mudança aí. Eu gostei demais, né, dessa briga aí, dessa corrida, que foi bem interessante mais uma vez, sem Cup Drive, isso que é uma maravilha, tá? Bom, pessoal, é isso então, o bloco da Nitro Series, tá? A Chase Briscoe venceu, parabéns aí ao Fred Biagi, que conquistou a sua vitória, e segue muito bem no campeonato, tá? O Chase Briscoe, como eu já falei, já com bons resultados, faltava só a vitória para realmente coroar esse bom campeonato dele, tá? Junto igual ele, pessoal, só em números, tá? É só o Justin Allgaier aí que tem 8 top 5 como ele, tá? Depois só os caras grandes, só os caras grandes aí que eu já falei já, né? Que é o Big 3 aí, que foi bem falado no começo da corrida lá, né? Da transmissão da NBC, tá? Que é o Bell, Custer, Reddick. Tirando esses dois aí, esses três, né? Justin Allgaier e Chase Briscoe, esses são os caras que tem mais top 5 e realmente bons resultados nessa temporada 2019. Pessoal, então daqui a pouquinho eu volto para falar um pouquinho da Cup, tá? Bloco, né, assim, muito rápido, mas de bom conteúdo aí, tá? Falo os playoffs para vocês. O Bell continua na liderança em primeiro. Custer, Reddick, Allgaier, tá? McElhenney, Chase Briscoe agora já se garantido e confirmado aí como a vitória. Austin Senk, Noah Gregson, Justin Haley, John Hunter Nemechek, Brandon Jones e Ryan Sieg, tá? Lembrando que a diferença do Ryan Sieg, que é o 12º colocado, para o 13º, que é o Greg Gaul, passa dos 100 pontos e realmente vão colocar aí, dá quase 4 corridas e ainda por pontos, pessoal, não tem mais ninguém para entrar, tá? Por pontos tá fechado. Só se um cara daí pra baixo vencer, o Jeremy Clements, mais uma vez vou falar dele, conquistar uma vitória aí, tá? O Gary Smith lá, com seu carro número zero aí da JD Motorsports, conquistar uma vitória nos Road Course, tá? Afinal, agosto é o mês dos Road Course, e mudar tudo, então uma nova cara aí, mas tá fechadão os 12 da Ice Series. Beleza? Então daqui a pouco eu volto pra falar da Cup lá. Vamos voltar pra pouco, né, agora.